paro com toda a timidez de tentar virar francês a qualquer preço, mesmo mudando de endereço. Paro e saio da minha vida, pois o que eu quero eu consigo. Já tô cheio de inimigos, mas pra que duvidar? Por que não guardar algo pra mim? Sonhar pra quê? Lutar? Se debaixo da ferida o sangue corre como um ar. Tão simples, tão breve de ser algo veloz, o bem me fez pra nós. Tão simples, tão distante de ter algo pra gente viver mais. Paro com tudo. Seu sorriso é o meu combustível de partida, e o seu choro lava dores, meus prantos e encantos, ficando usar somente igual. De um jeito tão diferente do normal, de um jeito tão simples. Simplesmente vou indo, com o francês não pirou, mas algo que falo da palavra amor, da palavra amor. Tão simples, tão breve de ser algo veloz, o bem que fez pra nós. Tão simples, tão distante de ter algo pra gente viver mais, pra gente viver mais.